Meus amigos, bom dia. Bom dia foi tão fraco que eu acho que só responderam os desencarnados. Eu queria escutar os encarnados agora. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia a todos. Queremos agradecer ao convite da Nova Consciência, a oportunidade de estar aqui. Pedimos desculpas aos senhores pelo horário apertado. Foi um encaixe que nós conseguimos de última hora. Queremos agradecer, mesmo que seja pouco tempo, que possamos falar sobre Chico Xavier. Já é uma grande honra, uma grande alegria. Queremos dizer aos senhores que nós temos ali fora um CD e um DVD com a bibliografia, com a biografia e também com lindos casos, casos emocionantes, casos alegres de Chico Xavier, palestras sobre depressão, reencarnação, casamento, toda a renda revertida para a Associação Estação da Luz, que está promovendo a Semana Chico Xavier, exposição no shopping em Guatemi até o dia 27. No dia 25, uma peça de teatro e a vida continua. Toda a renda revertida e os alimentos arrecadados para a creche Padre Biapina e para a Associação Municipal Espírita da Paraíba. Está acontecendo também. Nós temos uma livraria itinerante Chico Xavier, um ônibus tematizado com mais de 6 mil títulos de livros espíritas, CDs e DVDs, inclusive os citados, vocês podem procurar na Praça da Bandeira, onde estará. Como o nosso tempo é muito curto, nós vamos fazer o seguinte, em respeito ao horário de almoço de vocês, nós vamos dividir a nossa palestra em duas. Vamos fazer a primeira parte falando sobre a contribuição de Chico Xavier para a paz, os principais aspectos, falaremos por 40 minutos. Vamos fazer um pequeno intervalozinho para quem quiser tomar uma água, tomar um refrigerante, e em seguida prosseguiremos falando mais 30 minutos sobre uma rápida biografia de Chico Xavier e os casos emocionantes, os lindos casos de Chico Xavier. Então a gente convida quem puder ficar até o final, né? Lembrando as palavras de Jesus, aquele que ficar até o final, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, queremos iniciar falando que o problema da paz, ele vai poder ser solucionado quando a humanidade evoluir um pouco mais. Na questão 742 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga o porquê da guerra e as entidades venerandas da codificação explicam que ainda é uma consequência da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual no estágio evolutivo em que nos encontramos. Então, o maior inimigo da paz vai ser o nosso orgulho, que segundo o capítulo 10, item 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males, que nós vamos encontrar o orgulho como sendo o motivo, o móvel de quase todas as nossas ações. E que por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Então Chico Xavier vem à Terra para nos falar da humildade. Vem nos convidar para sermos humildes, para não sermos donos da verdade. Porque ser humilde não é se vestir de maneira simplória, desgrenhada, amarrotado. Ser humilde é não ser dono exclusivo da verdade. Então Chico, através da humildade, vem para nos salvar de nós mesmos, para que não nos tornemos os doutores da lei de antigamente, os grandes radicais, os grandes fanáticos que condenam a religião alheia. Quando interrogado sobre em que aspecto o espírito Emmanuel era mais rigoroso, Chico Xavier dizia: Emmanuel é extremamente rigoroso no trato com o semelhante. É a disciplina mais importante que ele nos convida. Então Chico vem nos falar, através da inspiração de Emmanuel, que a verdade é como se fosse um diamante. É uma joia de extrema beleza que todos nós admiramos, mas que a verdade, o diamante, sendo uma rocha, se nós atirarmos aquela pedra no rosto do nosso semelhante, nós vamos machucá-lo. Então nós temos que envolver o diamante da verdade.